Desde o princípio eu ouvi o que vi e toquei da palavra que traz vida, a luz que nos faz ver. Ele se manifestou, a vida eterna chegou. Com o Pai ele estava, e agora em nós habitou. Deus é luz, não há trevas, em sua presença há paz. Se andamos em sua luz, temos comunhão, nos traz o sangue de Jesus, nos purifica, ele é fiel. Em seu amor somos um, regozijamo-nos no céu. Se confessamos, ele é justo, nos perdoa, nos limpa então. Em nossa fraqueza ele é forte, na verdade é nossa canção. Se dizemos que não há erro, a sua palavra não está em nós. Mas ao voltarmos em sincero, a graça nos cobre em sua voz. Deus é luz, não há trevas, em sua presença há paz. Andamos em sua luz, temos comunhão, nos traz o sangue de Jesus, nos purifica, ele é fiel. Em seu amor somos um, regozijamo-nos no céu. Presença, paz. Se andamos em sua luz, temos comunhão, nos traz o sangue de Jesus, nos purifica, ele é fiel. Em seu amor somos um, regozijamo-nos no céu. Purifica, ele é fiel. Em seu amor somos um, regozijamo-nos no céu.